vida é guerra, é pra guerreiro. Segue dando atropelo no desespero, sempre na luta, dia após dia o tempo inteiro. A vida é guerra, então vá. Guerreiro na esperança do céu, mais um herdeiro. Dentro dela sou mais um forasteiro. Dentro dela sou mais um forasteiro. Se a vida é guerra, nela triunfa o que persevera. Bendita a saga daquele que não se entrega. De esperança e certeza faz sua armadura pra resistir aos golpes da vida dura. Mero figurante da realidade, sobrevivência é sua arte. Pois sabe que nem tudo é flores, espinhos no caminho lhe causam dores. Cada dia traz o seu próprio mal. Mesmo assim, sendo assim, luta por seu ideal. Manter os sonhos vivos é imprescindível. E meio à batalha, fé é combustível. Só humanamente fraco e falível, mas com Deus vira um soldado imbatível. Vitória sem luta alguma não traz glória. Defende mérito sua trajetória, pra constar na memória o valor do suor e da dor. Pro que já provou do seu amargoso cálice, daquele que não se vale da circunstância, não faz seu alibi. Segue lutando, caindo e levantando. Sacode a poeira e vai caminhando. Se tá na guerra, então vai guerreando. Se a vida é guerra, é pra guerreiro. Segue dando atropelo no desespero, sempre na luta, dia após dia o tempo inteiro. A vida é guerra, então vai. Guerreiro na esperança do céu, mais um herdeiro. Dentro dela sou mais um forasteiro. Dentro dela sou mais um forasteiro. Quantas guerras terei que vencer? Campo de guerra da vida é frustrante. Tente viva, mas um dia se pudesse, gavante. Paciência, fator relevante pra quem é testado a todo instante. Quantos não vi desanimarem com o tempo, feito bola de sabão soprada ao vento. Perdendo por um momento a noção, se entrega ao tormento, lamentando sem saber qual o lance, o segredo pra não deixar que a felicidade e a paz lhe escape entre os dedos. Ser mais um que se ergue dos escombros, com o peso da injustiça sobre os ombros, com as cicatrizes do confronto estampadas no rosto. Dias de trevas são muitos na trajetória, pra macular, sei lá, a história de mais um soldado sem medalha, sem glória, que já lutou nessa batalha. Toda responsa tem seu peso, toda vitória traz também consigo o seu preço. Se tá na guerra, então difícil é sair ileso, mas crer é preciso, em todo fim há um recomeço. Onde a vista não alcança, não chega, não tem valor, status, riqueza. Onde o dinheiro nada compra a fortaleza do que luta, no limiar da esperança, certeza. Pro humilde a justa recompensa. De fé em fé vai marchando, triunfante levando no coração uma divina promessa. Forasteiro de passagem sobre a terra, que segue de cabeça erguida. Mais um soldado na guerra da vida. É, mais um soldado na guerra da vida. Se a vida é guerra, é pra guerreiro. Segue dando atropelo no desespero, sempre na luta, dia após dia o tempo inteiro. A vida é guerra, então vá. Guerreiro na esperança do céu, mais um herdeiro. Dentro dela sou mais um forasteiro. Dentro dela sou mais um forasteiro. Ah, só Deus sabe o que acontece na vida de cada um aí, né não? Macário Gilê, mais luta Vila C, mais como do prazer. Isso aí, parceiro. Isso aí. Alma sobrevivente, o projeto. A vida é guerra, é. A vida é guerra, tô dentro dela. É isso aí. Segue firme, soldado de fé, não tem fuga. Até o final, pode acreditar. Se é terrível demais, se é terrível demais, nunca para, para.